Rádio Marigüi AM, ZYJ 373, 1560 kHz, 24 horas no ar, transmitindo música, informação e alegria. Rádio Marigüi AM, 1560. Acesse radiobarigüi.com.br.